Central Salvador, até na BA3, não sei se estão na minha posição. Autorizado. Eu posso dizer nos pés. Autorizado, o PUT vai reportar para o parque. Cliente BA3-1-3. Salvador, o TRIP 5393, autorização para João Pessoa, centro da vida. TRIP 5393, pronto, cópia. Afirma. TRIP 5393 para João Pessoa, autorizado nível 190, via Golf 677, decolagem da pista 10, com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador, 12, confirmando 119 decimal 8, controle Salvador, na torre 118 decimal 6. Aciona 5473, TRIP 5393. Estimativa autorizado 90. TRIP 5393, correto? Chegue pronto para pushback esse momento. Somente o PB, por gentileza? Um momento. Janel 6313, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 1, uma boa noite. Então, táxi à direita, Índia, ponto de espera 186, 10 no 1, boa noite, obrigado, senhor. Oi, Salvador, boa noite, aqui é 62. Aqui é 313, ponto com a espera do museu. O Xenon está autorizado, né, manter, aguardando para decolagem, siga a pista liberada. Ali, mantém 90, 63, mantém. Fico 972, seu solo aos 45, nível direito, 129, solo. Exato, pra... Salvador, boa noite. 555 da trip, final, baixado, travado. E continua a aproximação, vai autorização de pouso. 555. Decolagem, Oxanã 6313, vento 100 graus, 10 mais. Tive decolagem, 10 6313. Rio 5972, táxi via Alfa, mantenha antes da táxi Juliette. Alfa, mantenha Felipe de pouso, vento 100 graus, 10 mais. Felipe pouso, 155. Pode chamar o controle de Salvador, Xané 6313. Senhor ativo, decolou os 48, controle 1998. 1981, boa noite, obrigado. E o 5972, ingresso via Juliette para posição 9 do pátio 3. Ingresso para via Juliette para posição 9 do pátio 3. Seu solo aos 48, direito, 129, solo. Solo. Torre, boa noite, 4298 da Azul. Cadê o navio check, treino, pouso, vento 100 graus, 8 mais. Ok, baixado e travado, 4298, livre pouso. Muito boa noite, no 38 da Gua, estabilizar o localizador. Q5972, T88, sente, continua aproximação, vai autorização de pouso. Agora. Equador 98, solo 50, livrando a direita, chama 219 solo. Ei, vai livrar a direita, 1219, 4298. Salvador, boa noite, 4298 Azul, livrou. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette Gate 3. Alfa e Juliette pro Gate 3, 4298. Baixar travado. Baixar travado. Ciente de pouso. Falou. Salvador Tower, Portugal, 019, AMB, boa noite. Lock. Roger, 019, continue approach, stand by for landing clearance. Approach, 019. Você pode confirmar o vento plano 008? Vento 090 graus, 109, ele me pouso. 090 com 10, obrigado. Ele opera em 119 Lição 8, Oxenia 624. 988, seu solo ao 55 direito, 219 só. 219, até já. Gal 09, check and again, clear to land 1010. Wind is 100 degrees, 10 knots. Let's land 010, Gal 09. Gate 04. Alfa Juliette com 4, voo na trajetória. Torre, Salvador, boa noite, é o ponto 6, está estabilizado, vai passar, certo? Sim, a gente continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Salvador, boa noite, TAN 3305, informação Alfa Recife, nível 330. TAN 3305, pronto, cópia. Afirmativo. TAN 3305 para Recife, nível 330, autorizado, via Peruísque 58. Decolagem pistão 0, com primeira curva esquerda na saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, Torre 118.6. Aciona 5502, TAN 3305. TAN 3305, autorizado Recife, nível 330, Aperusque 58. Decola 110, com curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, 119.8 controle, Torre 118.6, 5502 transponder. Correto, chame pronto para pushback acionamento, TAN 3305. Chamarado, puxa acionamento 3305. Salvador, já deve ficar o 019, boa noite. Boa noite, Portugal 109. Clear taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, and Gal 019. 546, solo 01, direita 129, solo. Direita 1219. Solo gol 1246, boa noite. Boa noite, gol 1246. Táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa, para 08, 1246. São Salvador, turn 3305, posição 6, pushback sinal meta. Autorizado, chame para o táxi, turn 3305. 3305, autorizado, pushback sinal meta, chamar para o táxi. Salvador, uma boa noite, Oceania 6224. 6224, cheque trem, livre pouso pista 10, 080 graus, 89. Gente, trem baixado e travado, livre pouso. Salvador, OTA 3305. Prossiga. Se não for inconveniente, haveria possibilidade de pedir para alguém da Infraero retirar o Finga daqui? Sem motivo, a gente entra em contato, só um minuto. Obrigado, hein? Salvador Azul 4235 ILS, pista 10. 4235, ciente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Ciente, o Bravo Kiwinski, prossiga agora a curva esquerda, perna do vento, dá 10 e chama para girar a base, pista 10. É 224, solo 09, direito, 219, solo. Direito, chamo 19, né? 224. Solo Salvador, assinar 224, Libra, não se escuta. 1219, por favor. Fala Salvador, Oceana 6224, livrando sua escuta. Oceana 6224, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Bravo que o uísque mantém a perna do vento e aguarde autorização para gerar base. Estamos checando aqui para verificar se vai pousar não no SESC, porque parece que não vai haver o serviço hoje. E nesse caso a pista vai permanecer aberta. Que mantém a perna do vento aguardando a instrução. Zulinski está autorizado girar para final da 17. É, nós fizemos uma coordenação aqui para apagar o balizamento. Tem condição, caso o balizamento apague, para fazer base para a 10? Ok, então está visual também com a 10, confirma. Ok, então está autorizado para a 17. Caso haja o apagamento do balizamento, pode completar a base para pouso na 10, ok? Agora estamos recoordenando aqui para não apagar mais, mas caso ele tenha ido lá fazer esse apagamento, aí o senhor já sabe, pode girar para 10. 10, 12 é o altímetro. Número 1 para cópias, 14298. E por gentileza, tranco para 19918. Ok, dona vez. Prepia 5393 no passe 3. Autorizado chame táxi 35393. São Salvador, 305-109 a bordo, 5 horas 50 de autonomia, alterna Natal para o táxi. São 3305, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera 10, torre 198, decimal 6. Ajuste 10-2, uma boa noite. Eu no 012 no ajuste, tá 3305, táxi autorizado, pátio Índia Alfa no ponto 02226. Aqui para toca remetida, também então tá livre, toca remetida 917, após se prossegue até o litoral, aguardando instruções para prosseguir para o terno do vento. Azul 4235, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 4235. Oxana 6224. Oxana 6224, visual com tráfego da TAM no táxi. Afirmo. Cada passagem na Airbus da TAM, faz ingresso via Juliette, gate 01. Ok, primeiro TAM, depois a gente, pro gate 01, 6224. Azul 4235, Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, gate 02. Que toca e arremete e prossiga para o farol de Itapuã, aguardando para cruzar a final do ano zero. Torre igual 970, estabilizado, final que foi 10. Que 970, ciente livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 120 graus, 10. Livre pousão 10, 970. Então, para 10 no momento tem um tráfego só, ok? Pode curvar à direita agora para o do farol. E assim que cruzar com o tráfego na final do 10, vai curvar à esquerda, à direita novamente para cruzar a final. 970, confirma o cheque, o trem livre pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso, gol 1970, para baixar travado. 48 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Natal. 35393, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 12. Boa noite. Boa noite, 41, Índia Alfa, trip 5393. Azul 4298, não escuta? Azul 4298 para Petrolina, nível 300 autorizado, via Pesolo 20. Decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Flock. Controle Salvador 120 decimal 8, confirmando 119 decimal 8, controle Salvador. A torre 118 decimal 6, aciona 5475, azul 4298. Correto, chame pronto para pushback saneamento, azul 4298. O 3305, autorizado alinhar e manter no zero. 3305, autorizado alinhar e manter no zero. Zero, solo 18, direito 29, solo. Direito 129, 99, 700. Tá autorizado, filho. Reposte na final, vai tocar remeter? Ok, tá chamando a final. 3305, tá autorizado decolar, vento 100 graus, 109, pista 10. 3305, decolagem autorizada. Fala, Salvador, boa noite, voo 1970, livrou. Boa noite, voo 1970, táxi via Alfa e Juliette para o gate 09. Alfa e Juliette para o 09. Sente autorizado, é manter 5393. Decola os 20, controle 119 decimal 8. 198. Autorizado, toque remetida, vento 100 graus, 109, whisky. Trip 5393, devido decolar, vento 100 graus, 109. Trip 5393. 393, decola os 22, controle 119, decima 8. 98, tripe, boa noite. Que luz que tocou RMT, os 22, novamente o mesmo padrão, litoral até o farol Itapuã, guardando o cruzamento com o tráfego final da 10. Boa noite, Gol 19250. Autorização nível 410. Confirme para a torre, para o sol. Afirmativo, Gol 9250. Autorização nível 410 para Recife, Fazenda Bravo. Aguarde cópia, Gol 9250. Guardando só para confirmar, Pucaru. Oi, Salvador, boa noite, Gol 1170, ILS X-Ray. Aqui, 1170, Shank, tem de pouso, vento 100 graus, 109. Tem de pouso na 10, Gol 1170. O que diz que está visual o tráfego na final do 10? Que após ele vai ser orientado a seguir o tráfego e agora vai ter que fazer a operação na 10, ok? Que o pessoal já vai iniciar os trabalhos na 17, previsto no aviso aqui da Infraero. Então o senhor vai fazer agora o tráfego básico na 10, ok? 410 autorizado, via para o ISC 58. Decolagem na pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5512, gol 9250. Ok, está autorizado então, nível 410 para Recife. Decolagem 1-0, primeira esquerda, na ISC 58, na Pouca, transição Caju 19-8, 26, 12, gol 9250. Gol 9250, correto. Chame pronto para pushback de treinamento. Pode chamar. Passa o cruzamento e novamente, nova informação, aqui já o serviço vai ser ainda adiado um pouco, pode permanecer. Para a base da 17, após chacão. Tá 2-1-2. Para puxar o funcionamento, gol no 9-2-5-0. No 08, autorizado, chame táxi. Pode chamar. O que está autorizado a base, pôr no 7 mais uma vez e chamando na final. 1170, só longe 27, direita, 129, só. Confirmando, frequência solo? 121, decimal 9. Direita, 219. Solo, Salvador, boa noite, gol 1170, de Franca. 1170, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1170. Bravo que Luiz que vai tocar remete, confirma. Ele toca remete e já do próximo tráfego vai fazer para 1-0, ok? Aí vai curvar direito e já enquadra final do 1-0. Livre toca remetido, 1-0-0 graus, 1-0-9. Para o táxi 4298 da Azul, 80 a bordo, 3h20, alterna Salvador. Azul 4298, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 12, uma boa noite. Ok, livre táxi, ponto de espera 18,6, 10, 12. Obrigado, bom trabalho. Táxi 9280, está bom. Um a bordo, 2h20, alternando Natal. Voo 9250, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Ajuste 10, 12, tenha uma boa noite. Próximo ao ponto de espera 18,6, 22, obrigado, 18,6. 1170, vai manter antes da Juliette, da passagem a Boeing da empresa no táxi e após ingressa para o 06. A gente vai manter antes da Juliette, dando passagem no nome da companhia, após prosseguir para o 06, no 1170. Luiz, que toca remete aos 30, curva à direita para a final do 10, reporte o uísque. Autorizado, alinhar e decolar, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, escador 98. Muito boa noite, 9250 da Gol, está no ponto de espera da Capiteira 10. Gente, manter a boa espera. Manter, boa noite. Solo Salvador, boa noite, Gol 1134, gente da Brava. 1134, pronto, cópia. Pronto. 1134 para Maceió, nível 370 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. Após a 358 até Orago. Controle Salvador, 19, decimal 8, torre 98, decimal 6, aciona 55 no 5, gol no 1-3-4. Autorizado para Maceió no 370, decolando 10 com curva à esquerda, Pucca, Caju e a saída para a 358, Orago. Controle 1198, torre 1186, transponder 5515, gol 1134. Gol no 134, correto? Chame pronto para o pushback de acionamento. Chamará. O azul decola os 3-4, controle 1 no lado desse 1-8. Denave-8, muito obrigado, tenente. Ô, Torre Salvador, o Xanair 6224, informação Bravo, autorização Aracaju. O Xanair 6224, aguarde cópia. Vai dando. Azul 5001 no número 2 para...